McDonald's. Eu gosto de você, você é meu boneco preferido do McDonald's. Shake, shake, eu gosto de você. Você tem uma textura facial que eu gosto bastante. Quando eu vejo seu rosto, eu fico tão alegre por você o tempo todo. Shake, shake, shake, shake. O seu nome em inglês é Grimace. Paga minhas contas pro meu trabalho, seu filho da puta. Eu paga minhas contas pro meu trabalho. Seu nome em inglês é Grimace. Eu adoro você, Shake. Você é roxo, você é roxo. Você tem um olho preguiçoso. Shake, shake, você é meu boneco preferido do McDonald's. Você é meu boneco preferido do McDonald's. Vem aqui e diga que eu sou corrupto. Você é gordinho, você é fofinho. Você é bonitinho, você é gordinho. Shake, shake, shake. Você tem uma figura facial que eu acho legal. Eu gosto de desenhar você quando vou dormir. Eu gosto de pensar em você quando vou comer. Eu gosto de pensar em você quando vou respirar. Eu gosto de você toda hora. Shake, shake, shake. O boneco do McDonald's. Shake, shake, shake. Seu nome em inglês é Grimace. Shake, shake, shake. Obrigado, uma boa tarde. Tchau, boa. Obrigado, pessoal.